dizíamos olá, boa noite. Sintoniza a Radar. Uma da manhã, regime de segunda a sexta-feira, o que acaba também por incluir terça a sábado, viriato 25. É a nova Toca do Lobo por aqui na Radar 97.8 MHz. Hi. They're yelling at me, they're confused and telling me another bomb's gonna blow. It's become so classical. Well, down in Italia, they got a word. Such and such, and they tell you when it's all much too much, when the tragic is so classic. They say no, it's a classic. No, it's classic. Iniciais e naturalmente sons de boas-vindas para mais uma dupla hora de Viriado 25 na pontinha da Antena Radar. O tema é tão tema, aliás a canção é tão canção clássica, o que merece as duas passagens, a retoma e o original que acabaram de ouvir, fazem parte de Giant Sand Is All Over the Map. rain and the day behind. Have to wait another year to be on time. You can tell me, but I know when it's so classical. You find a love delivered from above. You lose your heart and it's back to the start. Now the news is telling me they're confused and yelling at me. Another bomb's gonna blow, and even that is so classical. Down in Italia, they've got a word for such and such, and they tell you when it's all much too much. When the tragic is so classic, they say no, it's classical. Mesma canção, a clássica, ou duas versões, Giant Sand, foi a recordação para o álbum Is All Over the Map. Isabel Campbell, Mark Landon.

Ter linhas com Ana Cristina Ferrão mais daqui a pouco por volta das 23h30 de noite dentro e na ligação das noites de quarta para quinta-feira é Viriato 25, a nova toca do Lobo. In the backyard we're gonna have some party time, don't you know? We're gonna get down real fine. Yes we are. 24/25 na pontinha da antena radar 97.8 MHz, também emissão online www.radarlisboa.fm. É Viriato 25 convosco, tudo ainda em soltas, daqui a pouco Tirlias, foram os Endless Boogie, Smoking Fakes in the Yard, e é irresistível para Viriato 25 tratar de New Cut. Don Landis. New Cut para Viriato 25, Bodyguard do álbum Fireproof, assinado Don Landis. Ear Sayer também. vez, o lobo mau e que cortava ao meio e que come não sei. Eram coisas não muito agradáveis. Remete-me ao silêncio. Não se pode partir do princípio nem ter a atitude de... Olha um telemóvel, é a primeira vez. Não é porque eu desliguei. Repara, eu hoje estava a falar com uma rapariga de 22 anos. Horrível. Fiquei durante não sei quantos segundos que me pareceram uma eternidade. E esta é daquelas canções que me pode deixar... Sim. Durante 2 minutos e meio bastante apaixonado. Fala com ela. Um programa de Inês Menezes na Radar. Sábados ao meio-dia. Repete domingos às 7. Fala com ela. Há sempre uma resposta para todas as questões. Teve que escolher da coleção de 25 mil discos as capas mais apelativas com histórias para contar. O resultado é um livro que apetece ter e tocar e voltar ao cheiro dos discos e do vinil. Jazz Covers é o livro português editado pela Taschen e o autor, Joaquim Paulo, um melómano incorrigível. É ele que vem mostrar a beleza perdida dos discos ao Fala Com Ela. Este fim de semana. Está dado o mote, depois do regresso há cerca de mês e pouco de Fala Com Ela com Inês Menezes aqui, no fim de semana da Antena Radar. Atira linhas. Uma tatuagem à tinta da China na Radar FM. Caro Alberto, nunca te escrevi uma carta, nem uma vez. Conheci-te fora dos livros pela primeira vez, em pessoa e em persona, na Feira do Livro de Lisboa há 20 anos, em 1987. Ofereci-te o meu primeiro livro e, dias depois, ainda na mesma Feira do Livro, voltámos a encontrar-nos e começámos a ser amigos. Passámos a encontrar-nos aqui e ali e a marcar encontros, jantares, copos, sempre por telefones fixos. Ainda não tínhamos telemóveis. Há um poema teu com números de telefone que correspondiam a moradas. Hoje o poema teria, de certeza, números de telemóveis, SMS e e-mails. Há 20 anos que te conheço e há 10 anos que não nos encontramos. Pede-me o Joaquim que te responda a uma carta que lhe enviaste, por sinal, uma das últimas. É um pedido inesperado e insólito. Mas, afinal, responder a uma carta que não nos foi enviada não é muito diferente de publicar um poema. Um poema é sempre uma carta ao engano, uma carta enganada, errante e talvez errada. Escrevi uma vez um texto que saiu num livro meu, que não chegaste a ler, em que dizia que gostaria de escrever e enviar cartas diferentes e pessoais para uma estação de correios que as fizesse seguir para diferentes pessoas em diferentes épocas. No meio da pressa toda, e todo sem tempo, leio uma das tuas últimas cartas transviadas, tal como tu, e penso que estou a responder à tua necessidade de silêncio e ao teu silêncio com mais ruído, beira funda, desnecessidades. O que eu queria era enviar-te um SMS a combinar um jantar logo, onde seria certo acabarmos a rir e a concluir que já não havia poetas e que somos todos artistas de variedades. Uns melhores e outros muito piores, claro. Mas não cheguei a saber o teu número de telemóvel. Escrevo esta carta e não sei como a enviar. Não sei a tua morada no tempo do mundo. Nuno Artur Silva. Dez cartas de Alberto para Joaquim Cardoso Dias. 10 cartas para Alberto, escritas por Alexandre Nave, Fernando Pinto Amaral, Francisco José Viegas, José Agostinho Batista, José Luís Peixoto, Luís Quintais, Nuno Artur Silva, Nuno Judice, Tiago Torres da Silva e Vasco Graça Moura. Joaquim Cardoso Dias escolheu 10 cartas que recebeu de Alberto e entregou-as a estes autores para que elaborassem uma resposta. Assim surgiu a edição 10 cartas para Alberto, 10 cartas de Alberto, organização e prefácio Joaquim Cardoso Dias, edições Quasi 2007. Dentro Radar, edição de quarta para quinta-feira e, no caso, com Viriato 25, emissão 23, uma. Para trás, Tirolinhas, Ana Cristina Ferrão. TV on the Radio. The lazy way. They turn into a rest stop for the dead and did it all in gold and blue and gray. The efforts to allay your dread in spite of all you knew and said were hard to see and harder still to say. A comfort blush, our legs in lead, was sent to quell your sentiment and keep your trembling scent, no hand at bay. And when a sudden silhouette escaped the top side of your bed, I knew you'd never ever be the same. Ficou Terlinhas, Ana Cristina Ferrão. Depois Halfway Home para The Science T. TV on the radio. Também a visita dos Aspers, Widow's Woods e o caminho do som de Feriado 25 é até à colher de blues desta noite. Fundação Luso-Brasileira apresenta Terceira Mostra de Cinema Brasileiro, 7 a 9 de novembro, no Cinema São Jorge. Oportunidade única de conhecer o cinema brasileiro contemporâneo. Apresentação de documentários sobre artistas como Tom Jobim. Mesa redonda com personalidades do meio cinematográfico luso-brasileiro. Terceira Mostra de Cinema Brasileiro, de 7 a 9 de novembro, Cinema São Jorge. Reservas através do 21-310-3400. Apoio Radar. So plain. game. Lover, come back to my arms. Lover, come back to my heart. Lover, come back to my arms. Lover, come back. Come on back, baby. Come on back to my heart. Variado 25 de noite, dentro na radar, a passagem de quarta para quinta-feira, pontinha da antena 97.8 é Colher de Blues. Esta semana o convidado é Van The Man, Mr. Van Morrison, certos do seu último de originais, Keep It Simple, Love Will Come Back, e o próprio título tema Keep It Simple. Than we have, they mock me, 'cause I told it like it was. Wrote about disappointment and grief, wrote about what we really didn't need in our lives, make us feel alive and whole. Illusions and pipe dreams on the one hand, and straight reality is always cold. Saying something hard is off the wall. And it might seem too bold. Mock me when it got out of hand. Nobody tried to understand. Now we've got to keep it simple. And that's that. Got to keep it simple to save ourselves. I feel when I try to get back, said the train was completely off the track, and we got to get back something simple to save ourselves. Oh, we got to get back something simple just to save yourself. Well, I got to get back to something simple just to save yourself. Well, you got to keep it simple, just to, and that's that. Well, you got to keep it simple nowadays, and that's just that. Habitualmente às 23h45, cumpre o regime segunda a sexta. Colher de blues esta semana com Van Morrison, Keep It Simple, dois temas, Love a Comeback e o próprio título do tema, Keep It Simple. Faltam alguns minutinhos até chegarmos à meia-noite, para lá caminhamos. The Black Keys. Meia-noite. O punk inspirou-os e desde 2005 não tem parado de surpreender. Ela canta e toca guitarra e ele é baterista. Blood Red Shoes, 20 de novembro, ao vivo no Santiago Alquimista. Uma das bandas mais faladas dos últimos anos em Inglaterra, estreia-se em Portugal e apresenta o primeiro álbum Box of Secrets. Blood Red Shoes, Santiago Alquimista, 20 de novembro. Bilhetes à venda nos locais habituais. Radar, a rádio oficial. É exatamente a Radar que sintoniza. E sintoniza você muito bem. 97.8 MHz, lá em cima da pontinha da antena, radar para radiodifusão, emissão online, com alguns problemas às vezes, www.radarlisboa.fm. Sabe as notícias ou a vida interna da Radar, boa parte que interessa à música, em blogradar.blogspot.com. Hi, how you doing? Feriado 25 é a nova Toca do Lobo aqui na Radar. Prestes a fazer um ano a 3 de dezembro. Aconteceu no pretérito 2007. And it feels good. Ah. sons inaugurais da segunda hora de Virgado 25, pontinha da antena Radar, é a nova toca do Lobo, porque entre as 23 e a 1 da manhã. Foi a inscrição de há cerca de uma semana nos nossos New Cuts. Sora Sama. Ou Sora Sama. Já o título do tema não adiantamos. Passa-se o mesmo problema, exatamente, com o Chico Rose, está há muitos anos esta parte. Viriato 25, Nathan Sony tem um novo álbum, chama-se London Underground, tem duas inserções por aqui, uma delas, para que o som bata certo, tem a colaboração de Anushka Shankar. London Underground é o novo Nathan Sony, por aqui ficamos ainda nos instantes iniciais de conhecer o álbum, com as principais colaborações, esta que acabaram de ouvir com a Anushka Shankar, depois de uma outra que, para que temos alguma curiosidade, vamos lá chegar ou não, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 com Ojos de Brujo. Shadowland, Nathan Sonny. E não é que acertamos. Passei por dois temas do novo London Underground de Nathan Sonny, porque há promessas de grandes festas Caixa Económica Operária já no início do mês de novembro. O Wooden Chips, que temos rodado por aqui com este We Want You to Ride, Six Organs of Admittance, terão o som amanhã por aqui, e ainda Sick Ops, uma noite especial fora de tudo o que tem acontecido na nossa capital e que nos liga de repente a uma série de capitais de cultural importância. Esteja atento também à Antena Radar, onde se promove o evento. Queremos nós. Remain in the light.

Ao domínio das soltas, é feriado 25, emissão 23, uma da manhã, a ligar neste caso as noites de quarta à quinta-feira, e o estado do pop rock dos Killers não nos deixa evitar este tipo de cruzamento. Tivemos sorte porque tínhamos aqui uma das cópias do novo Oh Yeah, Moby. Seis misturas que iremos usar ou usar ao longo das próximas noites. Oh yeah! When it's gonna come. portuguesa, Radio Mix neste caso, o CD que obtivemos com alguma sorte, tem mais uma, duas, três, quatro, cinco, seis misturas alternativas. Duas delas são francamente recomendáveis. Ficam para outras noites de Viriado 25, por aqui na Radar, quando a gente desbundar. Radar 97.8 Vai e vem, folgam os espíritos. Está mais um boomerang. É estranho como usámos há pouco a expressão desbundar, francamente, brazuca, e que não faz parte do nosso vocabulário. Às vezes a língua tem destas coisas, mas é afinal numa onda muito desse género que escolhemos o tópico para o boomerang desta noite. Imaginem que há um CD que tem 22, não 23, não 24 temas com bónus, tudo dedicado à imensa série James Bond, o agente 007, The Best of Bond. E aqui está o som, a começar pelo original de John Barry e orquestra, criado a long, long time ago. The Best of Bond, James Bond, uma revisita em CD, boa parte não só do tema original de John Barry, como de uma série de colaboradores que começou já nos distantes anos 60 com Matt Monroe, que vamos ouvir, até Shirley Bassey e Tom Jones, inclusivamente Tom, aliás, Paul McCartney, aquela seca dos seus Wings. Foi só pena escaparmos o início do tema de Matt Monroe, não merece esse corte. Agora sim, From Russia With Love. From Russia with love, I fly to you. Much wiser since my with love. I've seen places, faces, and smiled for a moment, but oh, you haunted me so. Still my tongue tied, young pride would not let my love for you show. In case you'd say no, to Russia I flew. But there and then I suddenly knew you'd care again. My running around is through. I fly to you. Apenas a primeira parte de duas forçosas em boomerang para um best-of dos temas musicais que têm acompanhado a imensa série James Bond. O título do tema com a orquestra de John Barry, Matt Monroe from Russia with Love, Shirley Bassey, Goldfinger, Tom Jones, imediatamente a seguir com Thunderball. Houve tanta outra gente do mundo da música a contribuir para o universo do agente 007. Vamos ouvi-los alguns mais amanhã em Boomerang, Variado 25, Noite Radar. He always runs while others walk. He acts while other men just talk. He looks at this world and wants it all. He strikes like thunderbolt. He knows the meaning of success. His needs are more, so he gives less. As próximas horas de, na antena da Radar, imediatamente após o final de Variado 25, portanto, entre a 1 e as 3 da manhã. Esta semana o palco Radar ocupa-se de Nick Cave and the Bad Seeds. É um registro de 10 anos antes, 1998, em Paris, numa outra fase completamente diferente do repertório de Nick Cave e da sua banda, a não perder em palco Radar. O álbum de família com o Tiago Castro soou ontem, quarta-feira por inteiro, às 14, volta domingo ao meio-dia. E apontaria nesta altura, ou nesta semana, para Blank Generation, Richard Hell and the Void Oids. Long Coastlines. Ainda antes de chegarmos à rubrica última, na ponta da língua,

também pode ouvir a Rádio Radar dentro de sua casa, na sua televisão. Basta ter a Powerbox da TV Cabo, pressionar a tecla amarela do seu comando e selecionar a Rádio Radar. Se ainda não tem a Powerbox, ligue já o 808-200-400 da TV Cabo. Feriado 25 de noite dentro do radar, pouquinhos minutos, 8 até menos para a 1 da manhã o nosso término. Esteja atento ao fim de semana. Inês Menezes regressou, fala com ela. Teve que escolher da coleção de 25 mil discos as capas mais apelativas com histórias para contar. O resultado é um livro que apetece ter e tocar e voltar ao cheiro dos discos e do vinil. Jazz Covers é o livro português editado pela Taschen e o autor, Joaquim Paulo, um melómano incorrigível. É ele que vem mostrar a beleza perdida dos discos ao Fala Com Ela este fim de semana. Não perder. Din. E aqui estamos nós na tarefa segunda semana consecutiva de acompanharmos o que de qualquer modo não liquida o conteúdo. O conteúdo, está tudo dito, desta aventura áudio, chama-se O Companheiro Áudio para a Antologia Norton de Literatura Inglesa. Please excuse us. Still falls the rain, dark as the world of man, black as our loss, blind as the 1940 nails upon the cross. Still falls the rain, with a sound like the pulse of the heart that is changed to the hammer beat in the potter's field, and the sound of the impious feet on the tomb. Still falls the rain, in the field of blood where the small hopes breed, and the human brain nurtures its greed, that worm with the brow of Cain. Still falls the rain, at the feet of the starved man hung upon the cross. Christ, that each day, each night nails there, have mercy on us, on Dives and on Lazarus. Under the rain, the saw and the gold are as one. Still falls the rain, still falls the blood from the starved man's wounded side. He bears in his heart all wounds, those of the light that died, the last faint spark in the self-murdered heart, the wounds of the sad, uncomprehending dark, the wounds of the baited bear, the blind and weeping bear whom the keepers beat on his helpless flesh, the tears of the hunted hare. Still falls the rain. Then, oh, I leap up to my God, who pulls me down? See, see where Christ's blood streams in the firmament. It flows from the brow we nailed upon the tree, deep to the dying, to the thirsting heart that holds the fires of the world, dark smirched with pain, as Caesar's laurel crown. Then sounds the voice of one who, like the heart of man, was once a child who among beasts has lain. Poesia de Robert Graves, desta vez é praticamente o final de Viriado 25. The way she moves. Dancing Till Dawn, eis o convite. I'm going out of my mind. Lenny Kravitz. Bye bye. Take care. It's truly divine. And an uplift. Até amanhã. Like has had it.